Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Ó, vem Espírito de Deus. Ó, vem Espírito de Deus. Ó, vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Vem Espírito de Deus. Batiza o teu povo, ó Deus, com fogo e brasas do altar. Purifica com teu sangue, sim, derrama o óleo, eis-me aqui. Muda a história, levanta o caído, capacita os escolhidos. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem nos tocar. Vem Espírito de Deus.